Paulo Salvador, é o Ibenas Nata Trans. 1-1-8-9-5. Obrigado, 2-9-5. Salvador, Ibenas Nata Trans. Vitória da Conquista. Afirma, formação, contra o Trip 9943, autorizado para Vitória da Conquista, nível 1-1-8-0, direto, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle 1-1-9-8, adiciona 5-4-6-2. Gente, 1-8-0, direto, Vitória da Conquista, colando da 1-0, com curva à direita, posta, perfil Arbora, atenção, não copiou, 1-9-8 é a frequência do controle, 5-4-6-2, a transforma 099-43 aqui. 9943, a transição é Elefa. Elefa, obrigado. Correto, chama, puxa. Chama. Oi, Salvador, bom dia. T3601, informação, quanto troca autorização? T3601, autorizado São Paulo, nível 360, operador 1-0. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-1-9-8, controle, transponder 5-4-6-0. Autorizado São Paulo, comboio nível 360, operador 1-0, decola da 1-0. Primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 199, decimal 8, transponder 5-4-6-0. Correto, chama push 3-6-0. Tá, valeu. Torre Salvador, ação 3601-22, para pushback e acionamento. 3601, autorizado, 02, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3601. Tá pronto para o táxi 3601. Temos 175 a bordo, 3,50, alterna com fim. É 171? 175, perdão. 175, táxi direita via Índia, ponto de espera 111, corrigindo, ponto de espera pronto, chama pronto, ajuste no 04. V14, direita Índia, chama pronto, tá 3601. Trip 9943, pushback, acionamento. Trip 9943, pátio 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, pátio 3, chama táxi, 9943. Otan 3601, ponto espera, pronto. 3601, autorizado, aliás, decolar no 0160 graus, 059 vento. Ok, tá livre de decolar 10. Otan 3601. Trip 9943 para o táxi BOB 51, autonomia de 4 horas e 20, alterna Serra Brava Vitor Tango. Tá 3601, decolou 56, controle em 208. 19-8? Correção 19-8. 19-8, boa. Bom dia. Trip 9943, táxi autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste no 0 no 4. Pátio 1 no Índia, chama pronto, ponto de espera, 1 no... 0 na 4, confio. 9943, Zero, zero, controle 1198. 9943, muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Alô, alô. Azul, Alfa, X-Ray Charlie, prossiga. Bom dia, Alfa, X-Ray Charlie, está aceitando a autorização de rebote do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Azul, Alfa, X-Ray Charlie, autorizado, chama no término. Chama no término, Alfa, X-Ray Charlie. San Francisco, boa noite, trip 9943. Bravo Charlie 62 com 1, essa informação Fox Trump, 360 para Guarulhos. Chinar 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, Alfeira Zulu 10. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 1198, aciona 5467. 360, nível para Guarulhos, pela Alfeira Zulu 10, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva, 5198, controle Salvador, 5467, transponder para o Chinar 6251. 6251, correto, chama para o estacionamento. Pronto, 6251.